Após meses de expectativa, a seleção da Coreia do Sul confirmou que irá se preparar em Foz do Iguaçu para a Copa do Mundo. O anúncio foi feito através do Comitê Organizador Local da Copa do Mundo 2014, que na última sexta-feira divulgou a lista das cidades escolhidas pelas delegações participantes do Mundial. No Paraná, apenas Foz do Iguaçu e Curitiba receberão seleções. A capital abrigará a Espanha, que irá treinar no CT do Atlético Paranaense. O presidente do Fundo Iguaçu, Gilmar Piola, disse que a preocupação agora é se dedicar à finalização dos trabalhos no estádio Pedro Basso, que está sendo reformado para atender às exigências da FIFA e da delegação sul-coreana. O campo deve estar concluído com a grama já colocada até o dia 15 de março. O vestiário, o alambrado, a cerca lateral, o alambrado atrás do gol, a iluminação de 500 lux e o vestiário e a sala de fisioterapia e a sala também da comissão técnica devem estar prontos também até o dia 15 de março. Já as demais obras, como a reforma do ginásio para receber o Media Center, que é o centro de imprensa com mais de 200 veículos de comunicação que vão estar cobrindo a permanência da Coreia do Sul aqui na nossa cidade, juntamente com a academia de ginástica, a reforma dos banheiros, as calçadas laterais, a pintura do muro da arquibancada, colocação de ar-condicionado, essas coisas, e do estacionamento, além das calçadas laterais e da rua de acesso ao CAC, por onde a seleção vai entrar, o nosso prazo é 30 de abril. Para Piola, a partir da confirmação, o setor de turismo também deve realizar um trabalho para a captação de torcedores sul-coreanos. Eu tenho notícias de que uns 5 hotéis da nossa cidade já estão lotados de coreanos e torcedores para a Copa. E eu tenho certeza que vamos ter aí uma invasão de coreanos e de torcedores de outras seleções também, depois que deve ser um dos principais destinos dos turistas estrangeiros nessa Copa. A própria FIFA está divulgando muito Foz do Iguaçu em seu site, que é acessado por milhões de pessoas no mundo todo. O presidente do Fundo Iguaçu acredita ainda que a presença da seleção pode fortalecer a relação entre Foz do Iguaçu e a Coreia do Sul em diversos setores. Nós sempre queríamos atrair uma seleção asiática para cá e demos sorte de pegar a Coreia do Sul, que é uma população que viaja muito, tem um alto poder aquisitivo, e nós vamos aproveitar essa oportunidade agora para fortalecer os laços comerciais aí do nosso destino, o destino Iguaçu, com os coreanos e também demais países lá da Ásia. A seleção sul-coreana já esteve recentemente em Foz do Iguaçu. Eles passaram uma semana treinando na cidade para amistosos nos Estados Unidos. O local de treinos foi o estádio do ABC. A delegação permaneceu na cidade entre os dias 15 e 21 de janeiro e elogiou a estrutura da cidade e do hotel onde ficou hospedada. A previsão é de que os sul-coreanos retornem à cidade no início de junho, dias antes de começar o Mundial. Maurício Freire, para a CBN Foz.